Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os sons do rock psicadélico e progressivo, e hoje é uma floresta toda ela dedicada ao álbum The Wall dos Pink Floyd, ao disco não propriamente, mas sim à sua versão ao vivo e também as demos feitas por Roger Waters e pela banda antes da gravação em estúdio do álbum The Wall, um álbum lançado em 1970. Conheceu a sua digressão em 1980, em inícios de 1980, e o último concerto aconteceu em junho de 1981, mais precisamente a 17 de junho de 1981, em Londres, e por isso mesmo, 40 anos depois do último concerto do álbum The Wall pelos Pink Floyd, pela formação clássica dos Pink Floyd, a Floresta Encantada recorda não só canções ao vivo desses concertos entre 80 e 81, mas também algumas demos que deram origem a esse disco fundamental no percurso dos Pink Floyd, do gênio de Roger Waters expresso completamente nesta ópera rock, pensada para um álbum duplo, depois também para uma série de concertos e também um filme. Os concertos, de facto, foram bem menores do que os espetáculos da tour anterior, a tour de apoio ao álbum Animals, uma tour gigantesca e em estádios. No final dessa digressão, Roger Waters ficou muito afetado pelas multidões, também por um episódio que aconteceu no concerto em Montreal, em que Roger Waters cuspiu para um fã e nesse momento teve este desejo grande de criar um muro entre ele e o público. E essa ideia depois evoluiu para esta ópera rock, que é também um retrato do que é ser uma estrela de rock, é também muito autobiográfico, com referências aqui e ali ao ex-colega de banda Syd Barrett. E para os espetáculos, Roger Waters decidiu não ir para estádios, mas sim para arenas, tornando o espetáculo bem mais pequeno no seu local, mas grandioso em tudo o resto, e de facto foi um espetáculo que mudou para sempre os concertos de rock, com a construção do muro, a banda depois a tocar atrás do muro na segunda parte do espetáculo e no final o muro a cair. Uma experiência impactante que ainda hoje é recordada em um espetáculo que fez história. Abrimos a Floresta Encantada de hoje com In the Flesh, ao vivo, precisamente nesses concertos entre 80 e 81, uma música retirada do registro ao vivo Is There Anybody Out There, The Wall Live, 1980-1981, e várias canções destes dois anos. Mas a oportunidade nesta floresta também para recordarmos, como disse no início, algumas das demos que depois deram origem ao álbum The Wall. É uma oportunidade então para escutarmos essas demos e começamos com uma demo concebida por Roger Waters, uma espécie de prelúdio para aquilo que viria a ser o álbum The Wall. Foi usada de outra forma, o título é Vera Lynn. Ele depois escreveu uma música mesmo intitulada Vera Lynn, mas vamos ouvir o Prelude, depois Another Brick in the Wall Part 1 na versão demo da banda, e também da Thin Ice em versão banda, também esta demo antes da gravação oficial para aquilo que seria o álbum The Wall. Viagem então até 1979, ainda na altura em que a banda estava a conceber o disco The Wall. Fica para ouvir então Prelude, Another Brick in the Wall Part 1 e The Thin Ice em versão demo. Adulation. I should have seen them in the early days. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, it's just another brick in the wall. They don't need your reminiscing. They don't need your memories. They don't want to hear who's missing. Yeah, should have seen them when the boys were young. It's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Thank you. A versão demo para The Thin Ice, lá atrás, Another Brick in the Wall Part 1. Estas versões surgem na caixa Immersion Box dedicada ao registro The Wall. É um work in progress e isso nota-se perfeitamente, não só no som, mas também na abordagem às canções. Não são exatamente aquelas que conhecemos tão bem do álbum The Wall. Regressamos à sua versão ao vivo, até porque estamos a assinalar os 40 anos sobre a passagem do último concerto que os Pink Floyd deram da digressão do The Wall. Aconteceu a 17 de junho de 1981 em Earls Court, em Londres. Vamos escutar assim de rajada Another Brick in the Wall Part 1, The Happiest Days of Our Lives, e também Another Brick in the Wall Part 2, as versões ao vivo para estes temas do registro The Wall dos Pink Floyd. Thank you.

É um dos maiores clássicos na carreira dos Pink Floyd, aliás, o tema que colocou os Pink Floyd no primeiro lugar do topo da tabela de vendas com o single Another Brick in the Wall Part 2, ao vivo, claro, a música a esticar um bocadinho mais, até porque ao mesmo tempo que a banda estava a tocar, estava a ser construído o muro por todos os roadies que acompanhavam a banda, e era preciso algum tempo também para o muro ser construído, mas a banda a tocar um tema que tem esta batida disco, mas que também tem os seus momentos psicadélicos pelo meio. Foram três músicas de rajada em concerto: Another Brick in the Wall Part 1, The Happiest Days of Our Lives e também Another Brick in the Wall Part 2. Vamos ouvir como soava em demo o tema Another Brick in the Wall Part 2, antes da banda o transformar no sucesso à escala mundial, que foi quando saiu em single. Aproveitamos também para recordar outras músicas em formato demo: Goodbye Blue Sky e também Teacher Teacher, um tema que ficou de fora do álbum The Wall, mas cuja melodia foi depois aproveitada para o registro Final Cut. Seria o último álbum a contar com a participação de Roger Waters. Então, Another Brick in the Wall Part 2, depois Goodbye Blue Sky e também Teacher Teacher, são três demos para o álbum The Wall. O disco original seria lançado em novembro de 1979. Thank you. Esta chama-se Teacher Teacher, uma música que ficou de fora do alinhamento The Wall, seria depois recuperada e regravada para ser incluída no álbum Final Cut com o título The Heroes Return. Final Cut, o último álbum a contar com a participação de Roger Waters e já sem a contribuição de Richard Wright, que ainda gravou algumas secções do álbum The Wall, foi despedido por Roger Waters, mas integrou a banda ao vivo e por isso mesmo o concerto ao vivo do The Wall representa de certa forma a última contribuição da formação clássica dos Pink Floyd antes da reunião em 2005 no Live Aid com os músicos David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright. Regressamos aos concertos do álbum The Wall, é por isso mesmo também que estamos hoje aqui na Floresta Encantada a recuperar estas músicas, porque foi há 40 anos que os Pink Floyd deram o último concerto do álbum The Wall, aconteceu a 17 de junho de 1981 em Londres. Seguimos com Empty Spaces, depois What Shall We Do Now, um tema que ficou de fora do alinhamento do álbum de estúdio, mas que a banda recuperou para os concertos, e seguimos ainda com Young Lust, que à semelhança de Another Brick in the Wall Part 2, também se estende um pouco para uma secção mais psicadélica ali no final da canção. Três músicas em concerto por parte dos Pink Floyd, com a construção do muro a acontecer em simultâneo, Empty Spaces, What Shall We Do Now e também Young Lust. Thank you. come. This is called Young Lust. Thank you. Os Pink Floyd na Floresta Encantada desta semana, nos concertos do álbum The Wall, escutámos Empty Spaces, What Shall We Do Now e também Young Lust. Os concertos do álbum The Wall foram muito especiais, foram muito poucos, apenas 31 concertos, com muitos concertos a acontecerem, por exemplo, numa só única cidade. Por exemplo, os últimos espetáculos da chamada digressão europeia aconteceram apenas na Alemanha, em Dortmund, no mês de fevereiro, e depois no mês de junho de 1981 o espetáculo The Wall ocupou o Earl's Court em Londres, concertos que aconteceram de 13 de junho a 17 de junho todos os dias, 13, 14, 15, 16 e 17 de junho em Londres, em Inglaterra. Era a única forma de facto de levar este espetáculo para a estrada, dada a sua envergadura. Felizmente os concertos foram gravados, ainda não há imagens do concerto em contínuo, tirando em formato mais pirata, e isso é fácil de encontrar, por exemplo, no YouTube, mas oficialmente nunca saiu o concerto por parte dos Pink Floyd, filmado por parte da banda britânica. Vamos continuar com mais uma demo, e esta também ficou de fora do registro do Wall, chama-se Sexual Revolution, uma música que foi aproveitada depois por Roger Waters para o seu primeiro disco a solo em nome próprio, The Pros and Cons of Hitchhiking, lançado em 1984. Aliás, um projeto apresentado à banda, aos Pink Floyd, na mesma altura em que Roger Waters também apresentou The Wall. Aí a banda escolheu fazer este álbum duplo, e Pros and Cons of Hitchhiking passou a ser então um álbum a solo de Roger Waters. No entanto, a música Sexual Revolution fez ainda parte das demos para The Wall e passa agora na Floresta Encantada. We'll be right back. Os Pink Floyd na Floresta Encantada com Sexual Revolution, um tema escrito para o álbum The Wall, ficou de fora desse registro, viria a integrar The Pros and Cons of Hitchhiking de 1984, o álbum a solo de Roger Waters. Este foi um programa especial, todo ele dedicado ao álbum The Wall dos Pink Floyd, até porque o último concerto de apresentação deste disco por parte dos Pink Floyd aconteceu a 17 de junho de 1981, foi há 40 anos. Aproveitámos por isso não só para passar temas ao vivo, mas descobrir aqui algumas das demos que a banda fez para o registro lançado em 1979. Estamos a chegar ao fim do programa de hoje. Obviamente muitas músicas ficaram de fora do concerto dos Pink Floyd do álbum The Wall, até porque é um disco duplo, um concerto longo. No entanto, vamos fechar o programa de hoje com um momento que também fez história em concerto, Comfortably Numb. É não só uma das canções mais conhecidas dos Pink Floyd, mas em concerto, com o muro todo construído, o solo de guitarra, aliás, a interpretação de David Gilmour e também os dois solos de guitarra tocados em cima do muro, no topo do muro, com David Gilmour a uma distância considerável do palco, sozinho no topo do muro, a tocar então os solos de Comfortably Numb. Só nos resta imaginar como terá sido esse momento em concerto. Foi há 40 anos então o último concerto da formação clássica dos Pink Floyd para o espetáculo The Wall, recuperado depois por Roger Waters, uma primeira vez em 1990 e mais recentemente numa digressão que correu o mundo e durou vários anos e com tecnologia de ponta na construção do muro. Regressamos então até 1981, Comfortably Numb ao vivo, os Pink Floyd e esses dois solos míticos de David Gilmour tocados no topo do muro, a fechar a Floresta Encantada de hoje. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on, come on, now. I hear you feeling down. Well, I can ease the pain and get you on your feet again. Relax. The basic facts. Now can you show me where it hurts? There is no you know.